Santo Antônio, divindade cuja especialidade resiste a qualquer crise, dá nome a um dos bairros mais movimentados da cidade. É em Santo Antônio onde vemos a máxima que diz que brasileiro é preguiçoso cair por terra. Gentes de todas as idades agilizam de comer, seja no mercado formal ou informal. Gente sofrida que não dá o braço a torcer, grita, canta e sussurra o que vende. Viva Santo Antônio! Sensacional aqui, ó. Baixou tudo aqui, ó. Sensacional. É, que legal. Vem pra cá, ó.